Pasta 7. Faixa 1. Encontro 5. Macacos do Velho Mundo. Rumo a esse encontro, quando nos preparamos para saudar o Concestral 5, cruzamos uma fronteira importante, ainda que um tanto arbitrária. Pela primeira vez em nossa jornada, deixamos um período geológico, o neógeno, e adentramos o anterior, o paleógeno. Na próxima vez que fizermos isso, irromperemos no mundo dos dinossauros em pleno Cretáceo. O encontro 5 está marcado para cerca de 25 milhões de anos atrás, no Paleógeno, mais especificamente, na época oligocena desse período, a última parada em nossa jornada retrocessiva, em que o clima e a vegetação do mundo são reconhecivelmente semelhantes aos atuais. Muito mais para trás no tempo, não encontraremos nenhum indício das pradarias abertas que foram tão características do nosso período neógeno, nem dos rebanhos andarilhos de herbívoros que acompanharam a disseminação das pastagens. Há 25 milhões de anos, a África era totalmente isolada do resto do mundo, apartada do pedaço de terra mais próximo, a Espanha, por um mar tão largo quanto o que hoje a separa de Madagascar. É nessa gigantesca África que nossa peregrinação está prestes a ser reforçada por um novo afluxo de recrutas vivazes e versáteis, os macacos do Velho Mundo, os primeiros peregrinos a chegar de cauda. Atualmente existem pouco menos de 100 espécies de macacos do Velho Mundo, algumas das quais emigraram de seu continente de origem para a Ásia, ver o conto do orangotango. Elas se dividem em dois grupos principais. De um lado, os cólobos da África, em companhia dos langures e macacos narigudos da Ásia. De outro, os símios do gênero macacos, a maioria da Ásia, junto com os babuínos, guenons, etc., estes da África. O último ancestral comum de todos os macacos do Velho Mundo sobreviventes viveu cerca de 11 milhões de anos depois do Concestral 5, provavelmente por volta de 14 milhões de anos atrás. O gênero fóssil mais útil para nos dar uma noção sobre esse período é o Victoraptecus, hoje conhecido com base em mais de 1000 fragmentos, entre eles um esplêndido crânio encontrado na ilha Maboko, no Lago Vitória. Todos os macacos do Velho Mundo peregrinos dão-se as mãos por volta de 14 milhões de anos atrás para saudar seu próprio concestral, talvez mesmo o Victoraptecus ou alguém parecido com ele. E então marcham rumo ao passado para juntar-se aos peregrinos primatas antropóides no ponto do nosso concestral 5 há 25 milhões de anos. E como era o concestral 5? Talvez se parecesse um pouco com o gênero fóssil Aegyptoptecus, que na verdade viveu aproximadamente 7 milhões de anos antes. É mais provável que o próprio Concestral 5, segundo nossa regrinha prática de costume, tivesse as características compartilhadas por seus descendentes, os catarrinos, definidos como conjunto dos grandes primatas e macacos do Velho Mundo. Por exemplo, o Concestral 5 tinha provavelmente narinas estreitas e voltadas para baixo, característica que deu nome aos catarrinos, em contraste com as narinas largas e lateralmente direcionadas dos macacos do Novo Mundo, os platirrinos. As fêmeas tinham provavelmente menstruação completa, como é comum entre os grandes primatas e os macacos do Velho Mundo, mas não entre os macacos do Novo Mundo. Provavelmente, o Concestral 5 tinha uma tuba auditiva formada pelo osso timpânico, diferindo dos macacos do Novo Mundo, cuja orelha não tem osso timpânico. Ele tinha cauda? Quase com certeza sim. Como a diferença mais óbvia entre os grandes primatas e os macacos é a presença ou ausência da cauda, somos tentados a apostar no non sequitur de que a divisão de 25 milhões de anos atrás corresponde ao momento em que a cauda foi perdida. Na verdade, presume-se que o Concestral 5 tinha cauda como praticamente todos os outros mamíferos e que o Concestral 4 não tinha, como todos os seus descendentes, os grandes primatas modernos. Mas não sabemos em que ponto no caminho conducente do Concestral 5 ao Concestral 4 a cauda se perdeu. Tampouco existe alguma razão específica para que subitamente comecemos a usar o termo grande primata para indicar a perda da cauda. O fóssil africano do gênero Proconso, por exemplo, pode ser chamado de grande primata em vez de macaco, pois está no lado dos grandes primatas na bifurcação do encontro 5. Mas esse fato não diz nada sobre ele ter ou não ter cauda. Por acaso, a ponderação das evidências nos sugere que, citando o título de um influente artigo recente, o Proconso não tinha cauda. Mas isso de modo nenhum decorre do fato dele estar do lado dos grandes primatas na divisão do encontro. Como devemos chamar os intermediários entre o Concestral 5 e o Procônsul antes de perderem a cauda? Um cladista rigoroso usaria o termo grandes primatas, já que eles se situam do lado destes na bifurcação da árvore. Um tipo diferente de taxonomista preferiria designá-los como macacos, pois tinham cauda. Afirmo, e não pela primeira vez, que é bobagem nos preocuparmos demais com nomes. Os macacos do Velho Mundo, Cercopithecídeos, são realmente um clado, um grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Mas os macacos como um todo não o são, pois incluem os macacos do Novo Mundo ou platirrinos. Os macacos do Velho Mundo são primos mais próximos dos grandes primatas com quem estão unidos sob a classificação catarrinos do que dos macacos do Novo Mundo. Todos os grandes primatas e macacos juntos constituem um clado natural, a subordem Antropoidea. Macacos é um agrupamento artificial, tecnicamente parafitélico, porque inclui todos os platirrinos e alguns dos catarrinos, mas exclui uma parcela desses últimos, aquela formada pelos grandes primatas. Talvez fosse melhor chamar os macacos do Velho Mundo de grandes primatas caudados. Catarrino, como já mencionei, significa de narinas infradirecionadas. Nesse aspecto, somos os catarrinos ideais. O Dr. Pangloss Voltaire observou que o nariz foi formado para os óculos, portanto, passamos a usar óculos. Ele poderia ter acrescentado que nossas narinas catarrinas são primorosamente direcionadas para não deixar a água da chuva entrar. Platirrino significa nariz achatado ou largo. Essa não é a única diferença diagnóstica entre esses dois grandes grupos de primatas, mas é a que lhe dá seus nomes. Apressemo-nos rumo ao encontro 6 para conhecer os platirrinos.